Hoje, qualquer unidade de saúde, até porque nós temos essa campanha, que é do dia 8 ao dia 12, e temos o Outubro Rosa também, que nós fazemos uma campanha massificada também, que é a prevenção do câncer de colo de útero e da mama.